Se você não me suporta e quer me ver nas profundezas do inferno, que me importa? O que gosto, o que não gosta, não vou me preocupar. Que me importa que me ache mentiroso e vagabundo? Estou morrendo de rir. Pode dizer hoje eu bebi, bebi na sua intenção. Mas pode dizer hoje eu bebi, ai, ai, eu bebi na sua intenção. Que me importa o que gosto, o que não gosta, não vou me preocupar. Ache mentiroso e vagabundo, estou morrendo de rir. Pode dizer hoje eu bebi, ai, ai, eu bebi na sua intenção. Mas pode dizer hoje eu bebi, bebi na sua intenção. Pode dizer hoje eu bebi, ai, ai, eu bebi na sua intenção. Ninguém sente de sabor. O sol colorindo é tão lindo, é tão lindo. A natureza sorrindo, tingindo, tingindo. Alvorada, alvorada, lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza. Ninguém sente de sabor. Vagando numa estrada perdida. Alvorada, lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza. Ninguém sente de sabor. O sol colorindo é tão lindo, é tão lindo. A natureza sorrindo, tingindo, tingindo. Caminhos tão sem vida, e o que me resta é bem pouco, quase nada, do que ir assim vagando numa estrada perdida. E o que me resta é bem pouco, quase nada, do que ir assim vagando numa estrada perdida. Tive sim outro grande amor antes do meu. Tive sim, o que ela sonhava eram os meus sonhos. E assim íamos vivendo em paz. Em nosso lar sempre houve alegria. Eu vivia tão contente, como contente ao teu lado estou. Tive sim, mas comparar com teu amor seria o fim. E vou calar,

Thank you. não posso mais ficar, não vou ficar, não. Toda verdade deve ser falada e não vale a gente se enganar. Não tem mais jeito, tudo está desfeito. Com você não posso mais ficar, não vou ficar, não. Por isso não vou mais ficar. Por isso não vou mais ficar. O nosso amor não tem mais jeito, tudo está desfeito, não vou mais ficar. Juro que não vou, yeah. Por isso não vou mais ficar. Por isso não vou mais ficar. Aquarela do Brasil. Vou pular neste carnaval. Sem um porte com a folia e nem corte a alegria. Sinto o carnaval que meu povo faz e diga se não é bonito. Sinta a alegria que o morro traz e diga se não é bonito. E eu se não é bonito. Sinta a alegria que o morro traz e diga se não é bonito. E eu vou pular neste carnaval. Vou pular neste carnaval. Vou pular neste carnaval. Vou pular neste carnaval. minha cidade do interior. Pra quem mora lá, o céu é lá. Perto da manhã, na boca do sol, toda a avenida e estação, com medo dos pais ou com solidão. Toda minha vida eu vi passar. We'll be right back.